Eu quero que vocês façam muito barulho e recebam com muito amor esse mano que vem muito poucas vezes no sul, está aqui exclusivamente para participar desse som. Veio aqui porque ele adora a Deus, porque ele é um templo de Deus. Mano, sem maiores delongas, Carlinhos. Com vocês, Rogério Serralheiro, Pedro do Sol! Pegou meu bem! Pegou meu bem! Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Vem! De um lado pro outro, assim, ó! Não pare de adorar! Templo do rei, eu sei que sou culto racional e templo sou resgatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e templo sou pra ti, Senhor. Não pare de adorar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e templo sou resgatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e Senhor. Sim, eu sei de lei que sou templo do rei. Então veja bem, vai mais além. É necessário ter o culto racional, renovadamente viver o sobrenatural. Perfeito e agradável, vontade do Senhor. Vontade que te traz o verdadeiro amor. Respeite sempre, vai em frente, é diferente. Seja quente, ore sempre. Não importa as barreiras dessa vida, há muitos labirintos, mas te mostro uma só saída, uma só resposta pra todos os problemas, uma solução pra todos os dilemas. Uma nova chance concedida, isso é a chave que te abre uma nova vida. Não acusação, não há julgamento, uma nova chance acompanha o arrependimento. Lança fora o que separa a vida com o Senhor. Prepare-se, escuta o clamor. Tempo seu, culto racional, o que é valor com amor. Mão pra cima, então! Não pare de adorar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e tempo sou recatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e tempo sou pra ti, Senhor. Do rei, casa do consolador, sou o defensor da lei. Morada do espírito, casa da liberdade. Meu porto seguro, celestial cidade. Na intimidade vou além da humildade, buscando a santidade em espírito e verdade. Edifique seu altar, purifique sua mente. Pra ouvir novo paladar que satisfaz eternamente. Não se esqueça da receita que te leva à salvação. Lança para o que te pede de viver o tempo bom. Adore, não pare, nada te separe. As portas se abrem se Deus te invade. Vou sacrifício vivo, santo e agradável. Me apresentarei, isso é inevitável. Meu santuário, isso é inquestionável. Sua presença em mim é mais do que notável. Edificada sobre a rocha inabalável. Jesus, o seu amor por mim inexplicável. Como poderia eu deixar passar essa oportunidade de exaltar? Se o tempo preparado está para adorar e o culto começou, eu não posso parar. Mão pra cima, mão pra cima. Não pare de adorar. Racional e tempo sou resgatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Tempo do rei, eu sei que sou culto racional e tempo sou pra ti, Senhor. Não pare de adorar. Templo do rei, eu sei que sou culto racional e tempo sou resgatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Tempo do rei, eu sei que sou culto racional e tempo sou pra ti, Senhor. Festa para aquele que venceu a morte. Louvo para aquele que mudou minha sorte. Milhões de motivos eu tenho pra louvar o seu nome por toda a eternidade. Levanto as minhas mãos, o mais alto que eu consegui. Ajoelho no chão, o mais baixo que eu possa ir. Resgatado pelo Senhor. Prepare-se pra pra ti, Senhor. Não pare, não pare de adorar. Tempo do rei, eu sei que sou. Mundo racional e tempo sou. Recatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Tempo do rei, eu sei que sou. Mundo racional e tempo sou. Pra ti, Senhor. Não pare de adorar. Tempo do rei, eu sei que sou. Canto racional e tempo sou. Resgatado pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Tempo do rei, eu sei que sou. Canto racional e tempo sou. Pra ti, Senhor. Pra ti, Senhor. É pra ti, Senhor. Louco, louco, louco, louco. Faz barulho. Rogério Sarganeiro, tempo sou.